Salve, salve, coelhada! Decadentes número 221 no ar, e vamos falar hoje aqui de esperança renovada em uma vitória bem legal e bem sofrida, como os nossos moldes contra o Guarani. Comigo hoje aqui temos Lucas e Leucas. Gostaria de dar sua boa noite. Boa noite. Eu tô achando que você tá muito energia muito baixa para uma vitória expressiva como essa. Nossa. É bom, hoje tem gerência no trabalho. Uma goleada de 1-0, amigo. Que a frase nunca fez tanto sentido. O América nos obriga a beber, né? E é isso aí. Bora para o acesso. E também o glorioso Marcão do Castelo, que pelo visto assistiu o jogo na sexta-feira bem calibrado. O freezer tava bastante recheado ali de vitamina, né? Deus, boa noite, meu caro. Boa noite, pessoal. Realmente o freezer estava abastecido com a Cassilds. Experimentei a Cassilds, a cerveja do Mussum, e com algumas Heinekens. E hoje apresentando aqui com vocês, sóbrio. Então você imagina o estado de ressaca que eu acordei para não ter tomado nenhuma cerveja hoje. Então estamos aí feliz e falta pouco, moçada. 90 minutos. 90, 95, né? 95 minutos. Falta pouco. Bom, então, Marcão, você gostaria de fazer o resumo da partida? Falar como foi essa nossa goleada? Então, cara, essa é minha primeira vez em quase 1 ano e 8 meses de decadentes que eu vou fazer um resumo. Confesso que não é muito minha praia, mas aí eu conto com a colaboração aí também dos nossos ouvintes para nos ajudar. Cara, eu esperava um jogo assim mais eletrizante, né? O time do América com aquela disposição porque precisava da vitória, e por mais que a gente jogue com três volantes em 99,9% dos jogos, eu achei que o América ia jogar em cima do Guarani. O Guarani não tinha nada, não tinha pretensão nenhuma, não tinha risco de rebaixamento. A única pretensão do Guarani era terminar o campeonato na frente da Ponte Preta, que a gente sabe que tem uma rivalidade grande. Então, eu acreditava que o América ia vir com mais força, né? E logo no início teve uma jogada, inclusive, se não me engano, do lado esquerdo, no cruzamento do Sávio, e que o Felipe Azevedo dividiu a bola com o zagueiro do Guarani. Isso foi logo de cara, e falei, opa, o América veio animado. E foi o único lance do primeiro tempo, é esse. O América, eu achei ele apreensivo, que é normal, mas independente de estar apreensivo, achei o time errando. Óbvio, vai errar passes, porque essa apreensão pode gerar os erros, mas achei o time devagar, achei o time lento. E o Guarani também não queria muito atacar, então foi um primeiro tempo bem sofrível, viu? Tive que tomar várias Cassilds para ver se eu animava, porque o primeiro tempo, aquilo que eu me lembre, e o estado de embriaguez ainda estava começando, foi o único lance do América no primeiro tempo, foi esse lance do Felipe Azevedo dividindo a bola com o zagueiro adversário. Mais nada. O Ayrton não fez nenhuma defesa. O Mateuzinho e o Sávio tentando fazer alguma coisa pelo lado esquerdo, mas achei devagar, muito tímido. Felipe Azevedo, os lances que ele tentava, ele não conseguia dar sequência. O Viçosa, que precisa de receber essa bola na área, não estava recebendo, e quando ele saiu da área, ele não conseguia também criar nada. Então, assim, o primeiro tempo, ao meu ver, foi tenebroso. E para o segundo tempo, e aí a gente precisava de um volume de agressividade maior, eu esperava, mas aí eu queria ser muito otimista, eu esperava que o Tigrão já fizesse uma substituição logo de cara, e essa substituição não ocorreu. Ele manteve o time do primeiro tempo. O Sávio, que até o pessoal está falando que eu tenho ranço do Sávio, do segundo tempo, ele jogou melhor, um pouco mais tranquilo do que o primeiro tempo. Achei que o Sávio tem até a deficiência dele de marcação, de voltar para a marcação. Mas no lado ofensivo ele até progrediu. Então as principais jogadas do América no segundo tempo caíram para aquele lado, porque do lado direito, Diego Ferreira fraco, o Felipe Azevedo não produzia, então o Sávio se tornou a nossa arma, vamos dizer assim. O América fez a substituição, tirando o Flávio e colocando o. Quem foi? Foi o Toscano que ele colocou? Primeiro ele colocou o Vitão no lugar do Viçosa, que tinha machucado, se não me engano, a Aí o costela, né? Flávio saiu e entrou o Toscano mesmo. Mas isso, a primeira substituição foi o Vitão. E aí todo mundo. E é normal, um rapaz aí de 19 anos, particularmente eu vi o Vitão jogando dois períodos curtos quando ele entrou nos Jogos do América. E no primeiro ataque dele, ele já entrou com tanta vontade, dividindo a bola com o zagueiro, quase que machucou o zagueiro adversário também. Aí o pessoal já falou, pô, o cara é grosso e tal. mas ele entrou com vontade. E o Mateuzinho começou a aparecer um pouco mais com a entrada do Toscano. E até me surpreendi, porque o Mateuzinho começou, quando ele começou a jogar um pouco melhor, o Tigrão tirou o Mateuzinho e pôs o Ademir. E numa dessas obras dos deuses do futebol, os três jogadores que o Tigrão colocou para jogar participaram do lance do gol do América, que isso foi, se não me engano, uns 35 minutos. O Toscano deu aquele chute que bateu no jogador do Guarani, voltou para o Ademir, que tentou por duas vezes chutar, e aí sobrou para o Vitão. Que jogada do Hã? Toscano, hein? Que Que jogada do jogada, Toscano! E por isso que eu pedi muito o Toscano. Consciente, né? Jogada consciente, consciente. mas por querer, com certeza. E nessa o Vitão tava ele e o gol, né? Foi igual, guardado as devidas proporções, igual o gol do Gabigol do Flamengo contra o River Plate. Deve ser maravilhoso. É ele e o gol, é Nossa. chutar e fazer. Mas estava bem posicionado. E isso a gente tem que bater palmas pro menino. Ele estava bem posicionado, né? E aí foi aquele que o final, né? Os 10 últimos minutos, cara, o Guarani também não demonstrou nenhuma vontade de fazer gol. E ficou aquele lesco-lesco. Nós, como torcedores, a gente sofre pra caramba. Primeiro que a gente tá distante, imagina o pessoal que tá lá, estava lá em Campinas, para terminar o jogo rápido e a gente conseguir a vitória. Então, assim, de forma bem objetiva, foi um jogo muito lesco-lesco. Para quem estava querendo e precisava vencer, particularmente, eu achei o América pouco agressivo. Mas é aquela coisa, quando as coisas estão dando certo, entra um menino que a gente não conhece, que criticava, fez o gol, o Toscano, que raramente entra, o Ademir muito menos, e as coisas acontecem a favor. Então, ótimo, estamos vivos, mais vivos do que nunca. E, cara, tô muito otimista. Tô muito otimista para sábado, vai ser a nossa volta para a Série A. É isso, basicamente foi isso o resumo. E um dado interessante, uma coisa que você falou que o América não entrou com aquela, eu não diria vontade, né? Mas assim, muito ofensivo, atacando muito, mas eu acho que esse é meio que o estilo do Tigrão. O Tigrão acho que nunca faz isso, nem quando o time tá perdendo, ele costuma mandar todo mundo pra frente, né? Ontem, até a saída do Flávio e a entrada do Toscano até me surpreendeu um pouco. Ele costuma abrir pouco mão do esquema dele de muita segurança. Acho que até porque o Guarani também não estava oferecendo grande perigo. Eu, particularmente, não lembro de defesa do Ayrton. Nenhuma. Nem no jogo inteiro. Nenhuma. Eu não lembro. Talvez aconteceu, mas você pega os melhores momentos assim, não teve um lance que ele precisou de fazer uma grande defesa, uma defesa, alguma coisa assim. O Guarani estava bem tranquilo no jogo, né? Se mandaram mala branca para lá, foi bem mixaria que não valia a pena escorrer por causa disso. Mas assim, eu acho que é meio que o estilo, e eu acho que a gente vai sofrer essa mesma coisa no jogo contra o São Bento. Eu acho que não vai abrir a mão da organização, não vai abrir mão da segurança, do medo de talvez tomar um gol e acabar complicando o jogo. Como diria o Galvão, é teste para cardíaco mesmo. Porque vai ser um jogo bem tenso, apesar do São Bento vir sem responsabilidade nenhuma, provavelmente vai vir com a malinha branca bem gorda para tentar arrancar pelo menos o um empate, né? Que é o que o Atlético Goianiense precisa para e eles ganharem lá. Então, eu acho que apesar de ser um time tecnicamente ruim, eu acho que o Tigrão não vai abrir mão dessa tranquilidade de não sair para cima correndo para cima com tudo, vai matar os três volantes. Enfim, pelo menos a gente teve alguns pontos positivos para mim, que ele não inventou de meter o Giovani no jogo, que como ele vinha fazendo nos jogos anteriores, Verdade. colocou o time mais para frente no sentido que colocou o Toscano. E colocou o Ademir, que a gente já vinha pedindo, apesar de que foi no lugar do Mateuzinho, eu não entendi muito bem, mas assim, fez algumas mudanças diferentes, e que deram certo, né? Mal ou bem, foi um chute do Toscano em cima do jogador, sei lá o que ele tava querendo, se era escanteio, o que que era. A bola sobrar pro Ademir, bate, rebate, bola só pro Vitão, mas assim, as mudanças dele surtiram efeito e a gente só precisa de mais uma sorte dessa no ano pra gente subir pra Série A. Eu acho que de tudo que foi o ano, de tudo que esse elenco passou, né? E a torcida passou durante o ano inteiro de ser lanterna na 10ª rodada e só depender de si para subir para a Série A. Acho que esse time merece demais, a torcida merece demais, e agora a gente tem tudo para consolidar o acesso, né? Você falou uma coisa, Felipe, desculpe te interromper, a célebre frase, desculpe te interromper, mas a questão do Tigrão, você falou que realmente é o perfil dele. Ele não vai abrir jamais mão dos três volantes, e esse estilo de jogo um pouco mais cauteloso. E outra característica que isso me incomoda e muito é a demora nas substituições, entendeu? Era uma característica que o Givanildo tinha também, de demorar demais para substituir. E porque naquele momento, quando o time ainda estava meio devagar, já, na minha opinião, na minha humilde opinião, era para chegar e colocar Esses caras, o Toscano, para mim, já tinha que voltar no segundo tempo no lugar de um dos volantes. E que, no meu ver, também, nenhum dos três jogaram bem. Eu vi gente comentando que o Zé Ricardo foi muito bem, tudo. Eu não achei o Zé Ricardo abaixo do que ele joga normalmente. Achei que o primeiro tempo, o Juninho aparecia em alguns momentos, depois ele deu uma caída grande. E o Flávio, a vantagem que eu vi dele em alguns momentos é porque ele sofria, ele não tem um perfil físico muito avantajado, ele sofria muitas faltas. Então o cara encostava, era falta. Por exemplo, eu vi o primeiro tempo, a grande maioria das faltas sofridas pelo América foi em relação ao Flávio. Mas essa questão da morosidade do Tigrão substituir, cara, isso me incomoda, isso me incomoda. É a escola porque juvenil de substituição, né, querido? É isso aí, cara. E aí, é aquilo que eu falei, é teste para cardíaco, haja coração e tal. Há uns 4, 5 programas atrás, eu falei, mas você achava que com a América é diferente? É, realmente, pô, não poderia ser menos sofrido. Mas, enfim, esse ponto eu acho que ele peca. Mas que ele fez um trabalho, cara, que a gente enaltece muito o Givaneu de tudo. O América subindo e vai subir. Esse cara merece que não seja uma estátua, mas uma placa no CT. Tem que ter uma placa dando os parabéns e enaltecendo o trabalho dele. Desculpa aí, Felipe, só queria fazer essa observação. Só ponderando que o Lucas estava certo. O Guarani teve 6 finalizações, mas nenhuma delas acertou o gol. Então o Ayrton foi um mero espectador. Se ele tivesse ali numa cadeira só assistindo, não teria feito muita diferença. E repetindo a campanha, foi até no grupão, né? O pessoal mandou lá as estatísticas, né? Não averiguei, mas imagino que sejam corretas, que dos 28 jogos dele, ele ganhou 16, empatou 8, perdeu 4. Que tá com 66% de aproveitamento, que é bem, bem, bem legal. Se a gente tivesse mantido essa toada no começo, a gente estaria brigando com o Bragantino pelo título, né? Teria sido uma coisa muito diferente se a gente tivesse começado nessa toada, né? E realmente, até concordo com que o Tigrão às vezes demora a mexer, mas o jogo de ontem, assim, o meio de campo nosso não ajudou. O Corinthians não criou muita coisa, né? E a gente acabou dominando eles em muitos aspectos, né? O Flávio teve o melhor jogo dele com o desarme, de acordo com o Footstats, né? O Zé Ricardo teve 4 e o Flávio teve 5 desarmes ontem. Então eles tiveram um domínio muito grande no meio de campo, os dois. E o Juninho jogou mais solto, né? Teve pouco, teve pouca participação nesse quesito, né? Mas é bem legal de ver produção, assim, que ele não... O legal que eu acho dele é que ele não fica atrás. Ele confia nos caras. Por exemplo, o cara pode ficar um tempão sem entrar, que ele vai acabar colocando e o cara acaba rendendo. O Ademir, dessa vez, entrou melhor do que da última vez. É o Toscano mostrando que ainda pode fazer alguma diferença, né? Então, isso é uma parte positiva dele. Ele não tem medo de lançar por exemplo, na saída do Viçosa, ele pega e já coloca o Vitão. Não colocou o Peluso, que jogou muitas partidas. Não colocou o Elias, que foi contratado para ser uma outra opção, né, para o ataque. Ele confiou no menino e também ele deu resultado, ele entrega, né? Isso é uma coisa muito legal que ele está fazendo. Ele confia em jogadores jovens, ele confia na base, ele pode não usar tanto. Mas quando precisa, ele não tem medo de lançar, né? Isso foi bem, bem legal. Isso é legal. Concordo com você que ele não tem medo de colocar os meninos da base. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos opções, né? As opções que a gente tinha de ataque era o Neto Berola, que era a nossa grande válvula de escape. E em determinado momento, ele inclusive, ele estava como titular e o Felipe Azevedo como reserva, porque o Felipe Azevedo já há algum tempo, a queda de produção dele foi muito grande. Ele tentou o Giovani por vários momentos, como volante, como meia esquerda, como lateral esquerda, e em nenhum momento, Giovani, em nenhuma dessas posições rendeu. A gente fez um gol meio que sem querer, não vou fazer essa injustiça, que ele chutou contra o Atlético, acho que foi contra o Atlético Goianiense, que a gente estava perdendo de 2-0, e que a gente virou, né, a gente empatou no finalzinho, ele chutou a bola no cantinho e entrou, então foi o único jogo que ele, vou dizer que ele contribuiu, mas ele é muito limitado. Então assim, o número de peças que ele tem para usar são muito limitados. Qual que é o atacante que ele tem hoje como centroavante? O Beluso e o Vitão. Beluso, pelo jeito, ele já encheu o saco, sabe? Desistir. O Ademir ficou um tempão encostado. Quem que é o velocista que a gente pode colocar hoje na América? Não tem nenhum, cara. O que a gente tinha era o Neto Berola, que era o velocista de 15, 20 minutos, mas que era muito perigoso. Colocou o Ademir. Então a gente não tem... O França, quando às vezes que ele entrou, o França não produziu nada. Então se você parar pra pensar, ele não tem muita opção pra ter que colocar esses caras mesmo. Mas eu concordo, assim, ele poderia insistir com o mesmo, né? Com as mesmas peças. E ele tem tentado colocar a moçada para jogar. Isso aconteceu com o Flávio, que se firmou, e o Vitão Viçosa está muito mal, então assim, precisa de ter um gás novo ali na área para incomodar o zagueiro. Mas falta 90 minutos, falta 90 minutos para a gente comemorar. A gente ainda perdeu o João, e ainda perdemos o João Paulo, que era uma outra válvula de escape do ataque, né? Então você viu que a gente, um campeonato é um campeonato longo, e se não tiver um plantel, um elenco muito qualificado, cara, vai essa tendência de sofrimento é grande. Isso acontece com todos os times, todos. Talvez o Bragantino não tenha sofrido isso, porque tem todo o aporte financeiro e tal, e conseguiu uma gordura ao longo do campeonato, tranquila, né? Os outros times devem ter tido o mesmo problema do que a gente tem enfrentado, cara, entendeu? E a América teve não sei se pode se dizer sorte nesse sentido, que a queda do. A gente perdeu o Berola no momento que o Mateuzinho começou a subir muito de produção, né? A gente contava muito com o Mateuzinho ofensivamente. Verdade. Ele começou a entregar mais ou menos no mesmo período, passou a ser mais exigido, e deu conta do recado. A gente tem que bater palma para o que foi o Mateuzinho em boa parte do campeonato esse ano, né? A gente perde o João Paulo e o Sávio, que também é muito criticado, porque jogava muito mal. Ele conseguiu atender o que o João Paulo vinha fazendo. A gente acabou fazendo bastante gol também com a assistência do Sávio na falta do João Paulo. E, pô, a gente conseguiu promover duas estreias de base, né? Estreia assim, subir dois garotos para a base e fazer gol decisivo. Foi o Flávio no jogo contra o Guarani, um gol no último minuto, e agora o Vitão fazendo gol contra o Guarani também. Olha só, o Guarani foi nossa base Foi sparring. castigou bastante o Guarani esse ano, né? Mas é uma coisa que, no caso dos meninos da base, eu não sei se é tanto sorte também, no sentido de que o Tigrão fala muito sobre essa transição dos atletas da base pro profissional, né? Ele já trabalhava com isso, então acho que são jogadores que ele já observava quando ele era coordenador técnico, né? Então, a gente acabou se beneficiando disso. A gente hoje, com o treinador, por exemplo, vai que o Barbieri não tivesse aquele início péssimo, vamos colocar assim, e tivesse mantido no cargo, acho que não seria um treinador que promoveria tantos atletas da base igual o Tigrão vem fazendo. Pô, e você pegar, acho que para qualquer clube, a gente teve ontem Zé Ricardo, Mateuzinho, Flávio, entrou o Vitão, então já são quatro jogadores da base, então é uma quantidade, eu acho, bem razoável para um clube ter tanto jogador formado na casa jogando no pelo menos meio tempo ou jogo inteiro, no caso de alguns. Não, E quando a fase é boa, porque a gente estava numa fase tão ruim que dava tudo errado. Quando a fase é boa, você vê que o Pedrão, quando ele entrou como titular no lugar do Paulão que saiu, o Pedrão estava jogando muito bem. Quando a fase estava ruim, foi um jogo contra o. Ah, não sei se Esporte. foi Sport, né? Ele fez o pênalti, fez uma cagada e tal. Fez o pênalti e falhou no gol depois. Exatamente. E aí o que acontece? O Paulão saiu, a fase já estava, né, já tava, a chave já estava virando, entrou o Pedrão, estava muito bem. E o Pedrão machucou, entrou o Cal, que é um cara muito regular, né, cara? Ele é muito tranquilo. E você falou uma coisa certa, o Mateuzinho, o Neto Berola machucou, o Mateuzinho também virou a chave, o Mateuzinho começou a ser o Mateuzinho que a gente gostava de assistir, o cara mais audacioso, indo para cima, fazendo gols decisivos. O Viçosa, que estava encostado, e o Belusso era o titular, o Viçosa voltou, começou a fazer gol, agora já faz um bom tempo que não faz, mas eu tô querendo dizer o seguinte, quando a fase é boa, tudo tende a dar certo. E eu vejo muito isso o dedo do Tigrão, né? A gente tem que reforçar isso, porque ele tem realmente o grupo na mão. E você vê os jogadores, ali tem uma liga muito muito forte, cara. Então, quando o grupo está comprometido, confia na liderança, isso é qualquer mundo corporativo, o seu gestor é um cara que te passa confiança, que é um cara que é parceiro, que está junto de você ali nos bons e nos maus momentos. Cara, a tendência é você render mais. Não tem competitividade entre os atletas, e é fundamental que tenha, mas ninguém queria puxar o tapete. Estou falando que isso acontecia anteriormente, não. Mas que esse grupo criou uma liga muito forte depois que o Conceição assumiu, criou-se, e eu acho que ele, acho não, tenho certeza, isso é ele que foi o responsável. Não, e bom, vamos ler uns comentários aqui, galera. O Glauco começou com algumas saudações, ele mandou um corneteiros e te dando a benção aí, o Marcão. Mandando beber um pouco mais, porque te dá asas. Asas é com Bragantino. O Cacildes. Cacildes é uma boa cerveja. É uma boa cerveja. Deu certo, deu certo. E o Arthur Mendes apenas riu um pouco dos comentários do Glauco. o Marcelo mandando um boa noite, falando que o jogo foi horrível, mas por sorte nós achamos um gol, né? O Vitor Hugo também dando uma saudação, e o Gilmar... Foi sorte mesmo. Não, nem fala. E o Gilmar falando um salve, salve, falando que o time foi bem mal na sexta, mas o gol veio, uma jogada bem maluca, uma sorte de campeão, né? Ou de acesso. Que pra gente, o acesso é um título, né? Vamos dizer assim. Tá. Não deixa de ser uma sorte de campeão. Na Série B, acesso é título. E o Marcelo continua, né, com algumas ponderações, porque algumas condições são óbvias, que a gente tem a obrigação de vencer o São Bento. A campanha foi incrível, com muita luta e tal, mas a maioria do nosso elenco não tem a mínima condição de disputar uma Série A. Aí, parando um pouquinho aqui, pensa, quais os jogadores do nosso elenco vocês pensariam assim? Você acha que nós conseguimos manter uma base ou dá pra... Ou vai ter que trazer muita gente, assim? A gente já tem uma base, né? Querendo ou não, porque o Leandro Silva renovou. O Marcelo Toscano já tinha contrato até o final do ano que vem. O João Paulo renovou. O Felipe Azevedo também renovou. Então esses quatro já estão garantidos. Mas assim, se fosse ignorar essa situação, quem que eu gostaria de ter para o ano que vem? Seria o Ayrton, com certeza. Eu manteria o Jori para reserva também. Eu acho que ele foi muito crucificado em dado momento do campeonato, que o elenco estava muito mal, mas eu não acho que ele é um goleiro ruim, ele falhou, é novo, enfim, mas eu manteria. Lucas Cal eu manteria, o Ricardo Silva também, não para ser titular, mas eu acho que para compor elenco, eu acho que serve, não são brilhantes, mas eu acho que para compor elenco tudo bem, e eu manteria os meninos da base, Flávio, Zé Ricardo e Mateuzinho, para compor o elenco da Série A. O resto eu acho que tinha que... E o Juninho, eu acho que pela história. Mas o resto, eu acho que deveria contratar tudo de novo. Eu não acho que além de... Porque são promessas, tem condição de evoluir, mas eu acho que pra Série A, o buraco é muito mais embaixo e o restante eu acho que não daria conta, não. Eu acho que o João Paulo não dá conta, eu acho que o Sávio não dá conta, eu acho que o Leandro Silva não dá conta, eu acho que o Diego Ferreira não dá conta, nem o Azevedo, nem o Toscano, são jogadores que eu acho que não dão conta, o Viçosa e o Belusso também não. Então... Eu manteria os da base, porque são promissores, são jogadores que podem evoluir mais e apresentam um bom futebol. O Juninho é a dupla de zaga. O resto, eu acho que teria que montar um time praticamente do zero. Não, eu concordo também. Se você parar para pensar... E também não adianta a gente falar assim, pô, o time... A gente vai subir, né? Mas, pô, o time saiu da lanterna e subiu para a Série A e vocês querem que os caras não continuem? Não é isso, gente. É porque a ideia agora é a gente se manter na Série A. Porque fica esse negócio também, Série A, cai, foi a luta de novo, disputa a Série B, tá? Série A. A gente tem que buscar ficar na Série A definitivamente pelo menos um ano corrido, né, vamos dizer assim, 2 anos. Você vê o time do Fortaleza, que tá subiu do ano passado para a Série A, o time tá aí. E é colocar na cabeça, é aquilo que a gente sempre fala, é entrar no campeonato com o objetivo de se manter na Série A. Se você para pensar friamente no time titular do América, ou que tem jogado com regularidade no time titular, é a dupla de zaga se manter no grupo do ano que vem, e o João Paulo, que já tem um contrato renovado, e o Ayrton, obviamente. Os três volantes, não estou querendo dizer que eles têm que ser titulares, estou querendo dizer manter no elenco. E no ataque, Mateuzinho. Viçosa, para mim, não é jogador de Série A. O Azevedo, que eu achava que era um cara diferenciado para a Série B, na Série B mesmo esse ano ele caiu muito de produção. Eu questiono muito a permanência do Felipe Azevedo para o ano que vem. Então, assim, se o plantel do América hoje tem, vou chutar, 22 jogadores, não sei se isso seria um número interessante, eu ficaria com 30%, 40% do plantel. É o pessoal da base. E esses que eu te falei, Lucas Cal, Ricardo Silva, Ayrton, Jori também como um segundo ou terceiro goleiro. E o João Paulo, e o Juninho com o gás dele, mas a gente precisa de mais, cara. Série A, você vê aí o nível de competitividade como é que é. Se você pegar os plantéis aí dos times que estão na cabeça, pô, sai um, entra outro, mantém o mesmo nível. Eu não vou nem que eu tô falando nem de Flamengo e Palmeiras, não. Tô falando de outros times abaixo, tecnicamente. Se a gente entrar com a mentalidade de... Eu, Marco, acho que o Leandro Silva não deveria ter renovado o contrato. Ano que vem era contratar 2 laterais direitos. A gente está muito mal servido de lateral direito. O João Paulo precisa de um reserva à altura ou superior a ele. Porque o Sávio, cara, não é jogador de Série A. Entendeu? Na zaga, eu já fiquei sabendo que o Pedrão, Palmeiras, quer o Pedrão de volta. A gente precisa de colocar um cara mais macaco velho ali na zaga. E talvez até o Cal, que se mostrou bem irregular. A gente precisa de um poder de ataque forte, que a gente não tem hoje. Nós não temos atacantes agudos e que tem, sabe, seja diferenciado. Aí você pensa assim, pô, mas aonde que tem isso no mercado? É difícil. A gente precisa de dinheiro também. A gente tem essa limitação financeira. Mas respondendo objetivamente a pergunta, desse elenco do América desse ano, eu ficaria com 40 a 30% do plantel e o resto tem que ir no mercado, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Para se manter na Série A. Eu acho que até mesmo se a gente for pegar esses jogadores que eu falei que eu gostaria de ver na Série A, Flávio, Mateuzinho, tem dois aspectos sobre ele. Primeiro que eu não sei se eles seriam titulares absolutos em clubes de Série A, acho que eles teriam que melhorar a produção. E segundo, a gente nem sabe se eles vão ficar no ano que vem, né? Porque já vieram com conversas de que o Flávio estaria sendo especulado no Atlético Paranaense, juntamente com o Tigrão. Já veio gente falar de Mateuzinho também, clube interessado, que eu não duvido, ele já vem sendo monitorado há um tempo, né? Essa temporada foi a temporada de redenção dele, porque ele ficou machucado e depois não voltou apresentando um bom futebol. Então, assim, acho que mesmo esses jogadores que a gente quer para o ano que vem, eles talvez nem vão ficar, né? Então, a gente teria que montar mesmo um elenco do zero. E, assim, a conversa esfriou, a gente não ouve muito mais falar também sobre, né? Até porque nem acho que seria o momento de se falar sobre isso agora, mas se porventura fechar mesmo o tal do investimento, do fundo de investimento que traria grana para o América aí, vai ajudar demais, que aí a gente vai ter condição de montar um time competitivo de verdade. O Salão é muito criticado, mas ele fala uma coisa que eu acho certa, no sentido do orçamento que o América tem para disputar a Série A em comparação com os demais. Então fazer dinheiro com pouco futebol dá para fazer, mas é muito mais difícil. Fazer futebol com pouco dinheiro, confundi. Dá para fazer, mas é muito difícil, né? E ele teria que ter, ele tendo essa grana a mais, o América tendo uma condição, uma gestão profissional, um dinheiro entrando, seria uma Série A diferente. Enfim, só uma especulação também, né? É, não, que é fato que com esse elenco subindo, não é o elenco ideal para disputar uma Série A, isso é fato. Para a Série B, a gente viu como é que foi, né? Passamos por sérias dificuldades ao longo do campeonato, a gente foi entrar no G4 na penúltima rodada, efetivamente. Então tem limitação, isso é fato. Mas é o que você falou bem, tem que ter dinheiro. E fazer futebol com pouco recurso tem que ser artista. Tem que ser artista. E aí é o que você falou da questão das parcerias. Aí quando você vai para a Série A, você tem os patrocinadores, algumas chancelas que vão querer entrar para patrocinar o América, aí entra um recurso diferenciado e tal. Mas enfim, é outro patamar, cara. É outro patamar. E a gente tem que pensar nisso. Se a gente vai subir, beleza, bacana, parabéns aí, o Sávio. Legal o seu serviço prestado, um abraço. Não vai ficar. Chega pro o Belusso, Belusso. Nem vou parabéns, nem vou dar parabéns, né? Que eu só fiz cagada. Amigo, um abraço, tchau. Vai procura outra casa para ficar. Não tem como ficar com esses caras. A gente tem que renovar. E aí a chance de ficar na Série A é maior. Vai ser sofrido do mesmo jeito, mas a chance é maior. Então tem que renovar o elenco. Mas assim, isso é para o ano que vem, moçada. A gente tem que pensar no jogo de sábado, que eu acredito que tem dois. Quer dizer, tem um desfalque importante, porque o Ricardo Silva. Né, eu não tenho ideia quem que vai entrar na zaga para substituí-lo, mas é o cara que, além de estar muito bem na zaga, ele tem feito gols salvadores. O lado direito, Leandro Silva, para mim, vai entrar no lugar do Diego Ferreira, porque não tem outro para colocar. Mas não me preocupa tanto, apesar do Leandro Silva não ter jogado bem no campeonato. Mas a zaga ali me preocupa. Eu não sei se vocês têm ideia quem que poderia entrar, se o Pedrão já está em condição de voltar. Vocês têm alguma ideia? Alguma informação? Eu chutaria o Pedrão, mas que é o reserva imediato, né? Em outras situações, quando precisou de ter um zagueiro, quem entrou geralmente foi o Pedrão. Agora, não sei se ele tá 100%, né? Mas se não for o Pedrão, aí meu coração vai doer, porque ou vai ser o João Cubas, que jogou um jogo que a gente perdeu e nem foi culpa dele, né? Vamos colocar assim. Mas fez o gol, né? Mas é um menino da base, para um jogo decisivo desse. É complicado, né? Zagueiro é uma posição difícil. Ou então, aí que dói mais ainda, que aparentemente o Lima voltou, né? Mas no banco não tem ficado o Luizão, não tem ficado nem o Cubas nem o Pedrão, né, para esses últimos jogos. Então é capaz de ser que venha um cara diferente, né? É isso que me preocupa, porque nem o Pedrão, nem o Cubas têm ficado no banco. Significa, subentende, que o Pedrão ainda não está recuperado. Se ele tivesse recuperado, a gente estaria no banco. E o Lima que você está falando. Tá voltando, tudo pode acontecer durante essa semana no treino. Ah, Então, eu acho que o Lima, eu acho que tem menos chance de entrar. Porque o Tigrão já passou por essa questão de lesão, né? Acho que não vai contar colocar o Lima assim, fora, sem ritmo e com risco de, às vezes, entrar e dar um outro esquisira nele lá e tem que tirar ele com 20 minutos de jogo. acho que não arriscaria sim. Como ele tem confiança no, nos meninos dele, eu acho que é capaz de ou jogar o Cubas, né, que jogou uma partida, ou ele dá uma chance às vezes para outro zagueiro da base, né? Mas o Marcelo tá lembrando aqui que aparentemente o Diego Ferreira também tomou o terceiro cartão. Aí esse pode ser um risco maior, né? Porque o Leandro tá. O Marcão mencionou aí que certamente quem vai entrar é o Leandro Silva, né? É a única opção, né? E ali sim é que dá frio na espinha, né? Mas eu acho que defensivamente o Diego Ferreira em tese também daria frio na espinha, e ele entrou e não tá sendo assim. Eu acho que, assim, a gente vai continuar com frio na espinha, lógico, só que tá tudo dando tão certo, né, que a gente fica até um pouco de medo. Danado o Leandro Silva pegar e meter um gol. O gol do acesso ser dele, ainda por cima. Mas seria muito bom. E outra coisa, eu assisti o jogo contra o São Bento lá de Sorocaba, se não me engano, né? Uhum. Eu assisti o jogo daquele jeito arcaico que eu falei com vocês no dia lá. Eu assisti pelo celular de um torcedor que estava transmitido pela internet, o cara estava na arquibancada, e eu assisti no interior de Minas pelo iPad. Aí você imagina o nível de avaliação que eu fiz daquele dia. Mas eu achei o time do São Bento horroroso, cara. Horroroso. Isso foi a última partida do primeiro turno. Mas pode vir o São Bento e Londrina também, apesar do São Bento ter ganhado de 4-1, foi um jogo horrível. Então, cara, então assim, não é possível, né, que no último jogo esse time vai querer jogar, só se for muito dinheiro, foi o que você falou. A mala branca vinha recheada, porque eu achei o time fraco, aí não tem pretensão nenhuma. Então, se não ganhar do São Bento, meu amigo, não vai ganhar de quem? Então, aí pode fechar as portas, entendeu? Então, assim, vai Leandro Silva, eu acho que Leandro Silva e Diego Ferreira se equivalem. Acho que Leandro Silva conseguiu ficar até abaixo do Diego Ferreira, pra você ter uma ideia. Então não me preocupa. O que me preocupa mais é quem vai entrar na zaga. E o Viçosa, apesar da limitação técnica dele, eu acho que ele ainda é um cara importante para começar jogando, porque ele é um cara muito brigador ali na área, entendeu? Embora nessa aí, eu acho que o Vitão mostrou ser tão brigador quanto, né? Até o lance que ele tomou cartão amarelo, não acho que foi nem tanto por ser grosseria. Ele se jogou na bola ali para pegar de qualquer jeito, né? Para tentar colocar ela para dentro. Eu gostei, né? Ele correu, ele fez pivô bem no meio de campo. Então, eu acho que ele é um cara interessante. Acho assim, se o Viçosa realmente não tiver 100%, eu acho que dá para confiar no Vitão. Mas quando eu digo isso, a questão do Viçosa, é porque como é um jogo que a gente precisa fazer gol, a gente precisa ganhar, e eu acho que é muita responsabilidade colocar no menino, vai que não sai o gol, o jogo tá aquele pau quebrando e tudo, e dá uma zica. Pô, mas também o Vital lá e tal. Então eu acho que assim, é uma responsabilidade grande demais nas costas dele. Aí eu preferiria ter o Viçosa no primeiro tempo, e se ele não cumprir o papel dele, aí põe o Vital no segundo tempo, entendeu? Com um gás. Mas já começar com ele, eu acho que é sobrecarregá-lo demais, cara. Então assim, eu repito, o que me preocupa mais nesse jogo é quem vai fazer a parceria com o Cal. Essa é a minha interrogação. Então, não é tanto em cima disso, né? Mas é um comentário legal aqui do Henrique, que falando que o time não foi bem, mas as substituições acabaram funcionando, né? E que o Ademir, apesar dele não ter sendo muito utilizado e ter as suas críticas, em 3 jogos durante a Série B ele conseguiu ter 1 gol e 1 assistência, né? Então não tá mal de estatística, né? Não, cara, o Ademir, isso nós comentamos nos programas atrás. Na questão do ataque, principalmente, eu senti falta de um rodízio maior desses jogadores. E aí, quando eu falo desses jogadores, é o Ademir. Porque o Berola, ele tem a limitação física dele. O Azevedo caiu de produção. Então, assim, em vários momentos, a gente contava com o Azevedo, mas ele não estava produzindo nada. O Berola jogava 20, 25 minutos. E cadê o Ademir? O Ademir não estava nem sendo relacionado. E aí entrava um Giovani da vida, entrava um Beluso. Então, assim, eu não acho que o Ademir seja o craque, né? Que seja um primor de jogador. Mas eu acho que para a Série B, a velocidade dele, essa vontade de mostrar que está à disposição, ele poderia ser mais produtivo ou poderia ser mais utilizado do que foi. Ele foi muito pouco utilizado. Então, nesse aspecto, eu acho que o Tigrão. A gente fica falando isso quando a gente está aqui de fora também. Tem gente que falou que ele estava desmotivado e tudo. Mas eu acredito que ele poderia ter sido mais aproveitado ao longo do campeonato, pelas limitações de peças que a gente tinha no ataque. Uma coisa que eu até acho que o Ademir, ele é driblador. Para mim, ele é muito rápido e ele é driblador. Daria para treiná-lo, daria para tentar fazer com que ele fosse o que é o Berola, por exemplo. Que o Berola é um cara que é brigado. No, tipo assim, ele é muito rápido, ele dribla bem. Ele não é o melhor finalizador do mundo, não é o melhor. Mas acaba conseguindo dar um passe ou outro legal. Então, tipo assim, ele é muito produtivo por conta disso, porque ele consegue quebrar muita linha, ele é muito rápido, né? Então ele sofre muita falta, ele passa muito, ele cria muita jogada de gol. E a gente perdeu isso. Então, eu acho que seria interessante se trabalhar com o Ademir para ele ser o que é o Berola, por exemplo. Um cara que seria muito agudo, que dribla, parte para cima. Talvez, e aí eu falando pela minha cabeça, como o Ademir não teve exatamente uma base, uma categoria de base tão forte, né? Estava jogando no interior de Minas, as condições são piores, eu não sei se ele, como é que está a competência física dele para isso. Talvez a gente possa fazer um trabalho dele mais assim, de longo prazo, para também tipo assim, dar uma. O Mateuzinho, por exemplo, quando começou, era muito franzino, né? E acabou trabalhando muito o físico dele para ele conseguir ser o que ele está se desenvolvendo, né? Talvez com o Ademir possa estar fazendo mais ou menos o mesmo, dar uma trabalhada de academia, fortalecimento muscular, para ele ganhar um pouco mais força, ele aguentar essas porradas que o Berola toma bastante, que o Mateuzinho toma também. Então, para ver se ele desenvolve assim, né? Já que ele também não é um jogador com muita idade. Então, dá para desenvolver, dá para que ele seja um desses jogadores de desenvolvimento um pouco mais tardio, né? Já que ele teve uma base diferente. Então, pode ser um pouco daí, né? E um comentário, a gente já debateu um pouco sobre isso, né? Mas é o criador do bordão, né? O Nova Serrana vos abraça. Decadentes, não tem como não ser otimista para sábado, mas a ausência do Ricardo Silva com um jogo decisivo preocupa, né? A gente acabou já falando, mas gostaria de mostrar que a mensagem aqui é dele que vem esse bordão do A Cidade Vos Abraça, né? E que eu peguei pra eu não sabia. Você então é como se fosse o Gugu e ele o Silvio Santos, então. É porque quando eu era só ouvinte também, ele participava, ele ouvia sempre. E o Henrique começava o programa lendo o comentário dele, de Nova Serrana, fez abraço. Entendi. E aí eu comecei, quando eu saí do Brasil, eu comecei com essa também, para mandar um abraço distante. É, foi plágio, mas agradeço ao Gabriel Caetano pela idade. A gente é da família Caetano, né? Então... Tá bom, deixa eu fazer uma antes, não sei se eu tenho algum comentário, vai se falar sobre Bala e Colatini em seguida. Mas fazer uma pergunta para vocês dois e quem estiver nos assistindo e ouvindo também. Para o jogo de sábado, vocês são a favor desse negócio de ficar convocando torcida de Belo Horizonte? Vamos apoiar o América ou vocês são a favor aí lotar o Independência com gente misturada? Ou vocês são a favor daquela torcida que é a nossa torcida, que é frequente? Obviamente algumas pessoas vão vir que são americanas. O que vocês preferem, uma casa cheia? Mas com muito infiltrado ou com um público menor, mas com efetivamente com espaço no estádio só de americano? Foi até uma coisa que eu falei no último programa. Eu prefiro 10 mil americanos do que 17 mil misturados. Eu acho que o ambiente fica diferente quando tem só americano torcendo, assim, majoritariamente americano, né? Porque jogo da América sempre tem um ou outro simpatizante lá que vai. Mas eu prefiro o ambiente com majoritariamente americano, que você vê que a torcida apoia mais, grita mais, fica mais junto com o time. Quando tem muitos torcedores do Cruzeiro e do Atlético, a torcida fica mais calada, mais gente sentada. Então, e a energia é diferente, gente. Quando tem mais americano, a energia é completamente diferente. Então, apesar de eu entender quando a pessoa faz isso, né, que o Tigrão às vezes não tem tanto conhecimento da torcida, o pessoal da rádio acha que é o time Café com Leite de Belo Horizonte, vamos dizer assim. Mas tem que ser alertada pela diretoria do América para na hora de fazer essas declarações. Eu prefiro muito mais um estádio com mais americanos, mesmo que dê 9, 10 mil, do que dar 17, 18 mil, com muito misturado com o torcedor da duplinha do lado de lá. E você, Felipe? Assim, eu acho... Para jogos importantes, eu acho que é legal ter a massa americana, porque a gente empurra mais. Eu sou uma visão similar ao Lucas. Eu acho que é legal a gente trazer torcedores que não são de cara americanos para poder aumentar a nossa torcida, né? Se a gente quer ser um clube mais sustentável para o futuro, isso parte não só de angariar novas fontes de receita. E uma das formas de conseguir ter mais cotas de televisão, se conseguir ter um maior público por jogo, parte em aumentar a nossa torcida. Então, eu acho legal as ações que se fazem, por exemplo, de crianças, gratuidade para criança, pelo menos. Porque um americano, tipo assim, o Lucas pode levar no nosso caso, a gente não tem sobrinho ainda, né? Mas você pode levar, às vezes, um sobrinho seu mais novo, coisa assim, que não são americanos de fato, mas que podem ser americanos de futuro. Isso eu acho legal. mas entraria conta com um misto, mas não um misto de trazer os torcedores que já não vão mudar, mas conseguir trazer uma geração futura, que pensa, pô, que puta jogo legal se a gente tiver um acesso, o tanto que a gente vai comemorar, a festa da torcida, vai ser uma coisa linda no sábado. Então, se a galera conseguir levar esses jovens torcedores, essas crianças que de cara não são assim americanas, pô, a gente consegue trazer esse pessoal para a nossa torcida e aumentar, e fazer com que no futuro a gente tenha uma base de torcedores maiores e isso melhore para o nosso caso. Né? Até o que faz um trabalho muito legal nisso, né? Que ela vira e mexe, ela leva os amigos dos filhos e tudo, vai com uma criançada toda lá para o estádio. Isso é legal, porque esse ponto a gente consegue gerar mais torcida para o futuro, né? Então, é, mas, eu só... Mas é o que você está falando. É. Eu sou da opinião do Lucas também. E ainda mais agora a zica que os outros dois times de Belo Horizonte estão trazendo essa energia negativa para o arquibancada. Eu quero. Esses mais vezes são ruins, porque aí às vezes assim, um jogo tá truncado 0-0, o cara faz um comentário que deprecia. O cara nem sabe, o nome do jogador, o cara não sabe nem o nome do jogador do time da América, fica dando pitaco. Então assim, eu sou totalmente contra, óbvio, que tendo um ou outro, porque foi o que o Lucas falou. Sempre vai uma esposa de um americano, ou uma namorada, ou um namorado de um que não seja americano, mas você ter um número grande de torcedores de outras torcidas. Eu lembro quando no antigo Independência, não lembro qual foi o jogo, foi uma decisão dessa, acho que foi no gol do Celso, não sei, eu estava atrás do gol, que eu gostava de ficar ali atrás do gol. Foi no jogo contra o gol do Celso mesmo. Cara, tinha uma turma de atleticano e cruzeirense, rolou um quebra-pau. Quase que sobrou para mim com discussão idiota, porque os caras estavam falando de gritar no Atlético e gritar no Cruzeiro, sendo que era um jogo importante do América. Então, assim, eu prefiro que tenham 10 mil pessoas, 10 mil americanos, ou 9 mil americanos com espaço vazio, Independência, meio de americanos, efetivos, vamos dizer assim, do que misturar com outros torcedores. Não vejo ganho, tudo bem, vai ter uma renda maior e tudo agora. Eu acho legal isso que você está falando. O América faz essas campanhas de escolas, torcedores, né, mirins, vamos dizer assim, levam, normalmente eles ficam ali atrás do gol também, no portão 6, isso eu acho legal, porque isso você, é o que você disse, angariar novos torcedores, começa a criar uma identidade com a América, e isso eu acho legal. Se quiser colocar, lotar Ismênia de criança, o portão 6, não tem problema, eu acho melhor do que ter gente infiltrado, que normalmente vai dar pitaco errado, passa energia ruim, e não sabe nada do América, entendeu? Acho que não ajuda em nada. Mas eu fiquei curioso, eu queria saber a opinião de vocês, por isso que eu quis saber se tinha a mesma opinião que eu, entendeu? E bora pra bala com o Latina? Manda ver. Bora. Bom, então, pelos votos da galera, vou começar aqui com o Colatina, geral. A gente teve um empate, né? Os dois mais votados foram Viçosa e Azevedo. Em terceiro lugar ficou o Tigrão e em quarto lugar ficou o Juninho. Marcão, quem você vota para Colatina nessa partida? Então, dessas quatro opções, isso é raro acontecer, empate em primeiro colocado em Colatina, não me lembro de ter acontecido em algum momento. O Felipe Azevedo e o Viçosa têm sido recorrentes na votação de Colatina, cara. O Tigrão, eu acho que ele demora, foi as considerações que eu fiz no início do programa, eu acho que ele demora para substituir, mas eu não votaria nele, nesse caso específico, eu não votaria nele. O Juninho, o primeiro tempo, eu não achei tão mal, tanto que eu coloquei até no grupão, hoje o jogo tá pro Juninho. Então, o primeiro tempo, eu achei que ele jogou bem, não tô falando que ele jogou excepcionalmente, jogou bem. O segundo tempo, ele deu uma caída. Agora, o Viçosa e o Azevedo, cara, tá, deu calo nos olhos, entendeu? O Viçosa, nesse jogo em específico, até aquelas disputas que ele tem de sair da área, brigar pela bola e, às vezes, consegue roubar alguma bola que gera um perigo de gol. Nem isso ele conseguiu fazer. E o Azevedo também, cara, que zica. Ele tá muito mal. Tá muito mal. Cara, eu vou votar no... vou votar no Azevedo. Mas assim, com uma menção honrosa ao Viçosa. Mas o Azevedo, talvez porque ele já mostrou potencial. Em outras vezes, qualidade técnica, poder de finalização. E isso ele perdeu. Perdeu totalmente. Então, eu vou votar no Azevedo. E você, Lucas? Em quem você vota? Eu vou votar no Viçosa, porque já tem o Azevedo mal ou bem. Ele teve um chute de fora da área que obrigou o goleiro do Guarani a fazer uma boa defesa. Então acho que pelo menos ele teve uma participação positiva. O Viçosa eu já não lembro de nenhuma. Não sei se ele estava 100% fisicamente, eu acho que não. Né? Ele teve um problema na costela aí durante a semana. Mas eu acho que o Viçosa contribuiu menos ainda. Com os votos, eu acho que eu desempato, porque para mim o Azevedo me deu mais raiva nesse jogo do que o Viçosa. O Viçosa até tolera um pouco, ele também foi muito, são bem difíceis de avaliar, mas como o Azevedo ficou um pouco mais tempo, né, ele me deu um pouco mais raiva, e para mim ele deveria ter sido a opção lógica para ter sido substituído na partida, em vez de ter tirado o Mateuzinho ali, que o Mateuzinho tava, acredito, na melhor parte dele, no melhor momento dele no jogo, né, foi quando ele foi sacado. Então eu voto no Azevedo também, e acaba que o Azevedo ganha o grande abraço do nosso amigo Alisson Fernandes. Que delícia, hein? Talvez ele não permaneça a próxima temporada depois de um abraço. É, acho pouco provável. E, bom, pra bala, em primeiro lugar ficou a caravana da torcida, com 43% dos votos, o Vitão, com 29% em segundo lugar, o Sávio, com 15% em terceiro, e o Cal, com 3% em quarto. Lucas, em quem você vota para bala na partida? Ah, eu vou votar no Vitão. Emoção do garoto, gol, deu vitória, depende só da gente, independente de atuação durante o jogo, eu acho que tem que ser Vitão. E você, Marcão? Então, cara, dessas quatro opções, o Lucas Cal jogou bem, mas foi pouco exigido, né? Então, assim, das poucas vezes que ele foi exigido, ele foi muito bem. Quais as outras opções mesmo? O Vitão, a torcida, e qual que era o outro que foi a outra opção? Teve Cal e Sávio, mas pode votar em quem quiser também. Não, é porque eu sou tanto quanto chato, que eu coloquei as quatro opções, eu vou escolher o Sávio. Primeiro tempo eu achei fraco, principalmente defensivamente. O time do Guarani explorou muito as subidas do Sávio, e sempre o lado direito ele a gente sofreu um pouco, apesar de que essa bola não gerou perigo pra gente. Mas assim, o Sávio sempre tinha um cara do Guarani ali passando fácil. No segundo tempo, o Sávio cresceu muito. Foi uma das válvulas de escape ofensivas do América, ele cresceu. Eu tenho que bater palmas para as torcidas do América. Eu estava acompanhando pelos grupos, pelo Twitter da galera. Eu sou fã, cara, de todas as torcidas organizadas do América. Eu sou fã mesmo. Não vou citar nome de todas, porque todas podem... Eu posso esquecer de alguma, mas eu tenho muito orgulho de ter contato de algumas pessoas, e os caras são sangue, cara. Eu sangue verde mesmo. Parabéns à torcida organizada, todas elas, da caravana. E o Vitão, cara, tem que votar nele. Porque, assim, a primeira bola já quase machucou o zagueiro do Guarani, mostrava que ele tem vontade. E ele fez o gol que cara, pode ser o gol da redenção, assim, da Série A. Porque se o América não tivesse feito aquele gol, a gente não estava aqui feliz da vida, otimista para ganhar do São Bento, já tinha a chance de ser bem menor. Então, foi o Vitão, estava lá no faro de gol, no lugar certo, na hora certa. Então, Vitão, seleção. E eu também, eu voto no Vitão, que acabou que foi quem fez a diferença ali no final, né? E alimentou nossa esperança, né? Fez essa chama crescer, e voltar a acreditar. E fica, acaba que ele aqui ganhou o abraço gostoso de Thales Maciel, que com certeza o dará no próximo jogo no Indepa, estará lá. Ele loucamente distribuindo abraços à torta e direito no Indepa. Muito bom. Tadinho do Vitão. No geral, Lucas, você tem algum comentário sobre os nossos esportes alternativos? Sobre o vôlei, o América conseguiu inteirar a quarta derrota consecutiva por 3-0. Então, contrariando o que venceu no futebol, o vôlei começou muito mal. Saiu notícia durante a semana que o América, ele não liberou o elenco, mas ele já orientou os atletas que, se quiserem, podem procurar outros clubes. Aparentemente, o América contava com o dinheiro da Secretaria de Esportes, lá de Montes Claros, que ou não entrou tudo, ou cancelaram o projeto, alguma coisa nesse sentido. Então, o dinheiro que o América imaginava que teria, que o time de Montes Claros, né, imaginava que teria de orçamento para o ano, não vai ter, ou vai ter bem menos. Então, não tem notícia de salário atrasado ou coisa nesse sentido, mas eu imagino que isso possa ter prejudicado o projeto do time, né? Contava com um recurso do governo que acabou não vindo. Inteiramos a quarta derrota consecutiva por 3-0, mas lembrando, a gente enfrentou só equipes da prateleira mega de cima, né? Jogamos contra o Sesc Rio, jogamos contra o Sada Cruzeiro, jogamos contra o SESI São Paulo e agora com o Funvic Taubaté. São os quatro times de maior orçamento do campeonato. Então, não é nenhum absurdo a gente perder, mas perder a todas por 3-0 é um pouco pesado, né? Mas enfim, vamos esperar que tudo se resolva e que o projeto dê certo e eles consigam angariar novos recursos ou que o dinheiro saia, enfim. Porque vai ser uma pena o projeto começar e terminar tão, tão brevemente, né? E o futebol feminino, as meninas do América fazendo valer a boa fase do time masculino também. Passaram, ganharam do Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro e vão fazer a final contra o Cruzeiro, que meteu 8-0 no Ipatinga, no segundo jogo da semifinal lá. Eu procurei informação no site da Federação Mineira de Futebol, eles não atualizaram nem o segundo jogo contra o Atlético ainda, mas a notícia que tem no Super Esportes é que o jogo provavelmente, colocaram essa palavra, né, provavelmente, vai ser na sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 18 horas. Que eu acho uma pena, porque vai ser lá em Venda Nova, vai ser numa sexta-feira, num horário que nem pouco atrativo, então eu acho que poderia ter eles já chegaram a fazer esse jogo no Independência, então eu acho que seria legal de, enfim, dar uma moral pra modalidade, né? Não é culpa do América nem do Cruzeiro, eu acredito que é mais relacionado à federação mesmo, mas se confirmar essa informação, eu acho uma pena, porque a final do campeonato vai ser num campo longe, pouco atrativo e num horário péssimo, num dia ruim, então mas vamos torcer para as meninas para a gente sair com esse título mineiro e o Cruzeiro, que é um time que já veio com mais orçamento no futebol feminino esse ano também. Só algum comentário extra que vocês têm a fazer? Eu queria. Primeiro, reforçar as nossas mídias do Decadentes, né? YouTube, Instagram, Twitter, nosso site, Decadentes AMG, né? Mas no site Decadentes também disponível com os artigos. O Jairo escreveu um artigo muito impactante, né, falando do nascimento dele e dessa relação com a América. Ficou bem legal o artigo do Jairo. Então, assim, divulguem, meu sábio. Todo programa a gente fala, divulgue com seus colegas, seus amigos, seus inimigos. O Decadentes está aqui para divulgar, para ser a voz, eu costumo dizer, a voz da torcida americana. Quanto mais gente falar do Decadentes, mais... Mas um número maior de pessoas vai interagir e o intuito é a gente estar falando mais do América. Então esse é o primeiro recado. Tem a MW que tem retransmitido os nossos programas. A gente começou essa parceria recentemente, já no final do Campeonato Brasileiro, mas o ano que vem, com a Série A, a gente vai divulgar mais essa parceria, é importante. E o terceiro ponto que eu queria ressaltar, cara, é para a torcida do América comparecer no jogo de sábado. O jogo começa às 16h30. Eu tenho publicado, essa semana eu nem publiquei aqueles videozinhos de um minuto, mas é apoiar o América do primeiro ao último minuto. Os jogadores precisam dessa energia positiva do primeiro ao último minuto. Se o cara errar um passe, se fizer uma opção equivocada, a gente bater palma, apoiar. Óbvio que vai ter o vão sentar, é um bosta, vai xingar, isso faz parte do futebol. Mas é apoiar o máximo possível. Está muito próximo ao acesso. Eu acho que nenhum dos mais otimistas americanos, quando a gente estava em várias rodadas em sequência no Z4 ali, a gente falou, putz, Guilherme, não é possível, não vai reagir. E a gente está a um jogo para subir para a Série A. Então, galera, vamos para o estádio. Quem não costuma ir com frequência e é torcedor do América, vá dessa vez. Vamos apoiar, torcer, que no final a gente vai estar celebrando ali na Pitangui, na Ismênia. A gente está bolando algumas ações. A gente fala da caminhada alcoólica, caso suba, mas tem a questão de doação de sangue, a gente está com umas ideias malucas aqui também, para celebrar esse momento do América no sábado, beleza? É isso que eu queria passar, todos juntos, nessa energia positiva aí, galera. É isso que eu queria passar. Ah, faço minhas as suas palavras, até porque essa emoção, assim, desses jogos finais é sensacional, assim. É uma das coisas que eu mais sinto falta, né, de ser um expatriado, é desses momentos. Lembro, em 2014, que eles foram quase, o jogo final foi do caralho. Em 2015, os jogos do acesso ali no final também foram coisas do caralho. Em 2016, a sensação lá de jogos decisivos no Mineiro também. Infelizmente, não, em 2017 eu fiquei até boa parte, mas eu perdi os jogos finais, porque eu me mudei no finalzinho de 2017, né? Então eu não pude estar presente no jogo do título, por exemplo. Mas foram as coisas que eu mais senti falta, e foi com muito pouco tempo, perdi por coisa de um mês. E é uma coisa assim, que quem tá aí, faça esforço, que é do caralho. O time merece ter essa torcida lá, pra nossa torcida apoiando, gritando os caras, porque o que eles fizeram, né, nessa reta final de campeonato foi impressionante. Um time que ninguém dava nada, por ele estar chegando aí, agora só depende das próprias pernas e uma vitória em casa para garantir um acesso a uma Série A que ninguém esperava, né? Então vamos lotar o Indeba lá e apoiar esse time, vão trazer uma goleada. Não, esse enredo do América nessa Série B, cara, isso é enredo de filme. Enredo de filme. Um time que estava, a maior parte do campeonato, brigando para não cair, com troca de treinador, com manifesto da torcida no CT, querendo fazer reunião, eu acho que até ocorreu a reunião lá na presidência, tomando satisfação com a diretoria, entra um técnico que ninguém conhecia assim, os trabalhos efetivamente, e os poucos trabalhos em clubes, tirando Botafogo, mas em clubes menores aí do Rio de Janeiro, então o cara não tinha uma experiência grande, e o time, cara, ressurgiu das cinzas, é o Fênix, entendeu? Então essa subida da América é digno da placa, que tem que pôr pro Felipe Conceição, que é um cara muito simples, nas entrevistas, os contatos, a gente tem informação que com a torcida, quando o Alisson teve lá no CT, no café com o técnico, sempre se mostrou muito receptivo e até emotivo com a torcida da América, pelo reconhecimento do trabalho dele, tem que colocar uma placa pro cara, né? E se tiver que escrever um livro desse momento de ressurgimento, tem que, cara, é bater palma, e comemorar, moçada, todo mundo sabe, é isso aí. Vou só fazer um último comentário aqui, o José Alves Aguiar mandou um boa noite, colocou vamos lotar o Indepa e todo mundo com a camisa de decadente sábado. Bacana, José Alves Aguiar, isso aí. Vamos. É isso aí, a minha camisa decadente, se eu soltar do Indepa, ela anda sozinha, já sabe o caminho, porque eu só vou com a camisa de decadente. Mandar um abraço também pro o Gilmar Pereira, o Bernardo Moreira, o Augusto Rezende, e que fizeram comentários, o Rafael Turíbio, né, que a gente não conseguiu ler. Agradecer a participação, né, de todo mundo. A gente tenta ler os comentários na medida do possível, mas nem sempre a gente consegue ler todos. O legal é isso, né? Quando a gente tem bastante comentário, que cria essa ocasião. Muito melhor. Que continue participando, que a gente tenta dar essa moral sempre que possível. E outra coisa, toda hora eu lembro de uma coisa. Velha foda. Seja bem-vindo, Francisco, mais um americano. Eu só citei o artigo do Jairo, mas seja bem-vindo, Francisco. Mais um americano, e isso é pé quente, cara. Você surgiu no mundo, na vitória, praticamente na vitória contra o Guarani, e no ano que a gente vai subir para a Série A. Cara, pé quente. Em breve nos estádios, hein, Francisco? Eu só fiquei chateado que eu acho que deveria ter colocado o Francisco como bala, né? Mas tudo bem. É verdade. Boa, boa, boa, boa. Bom, então temos um programa, pessoal? Temos programa, galera. Sábado, vamos acender as velas. Mandinga, vamos fazer o que tiver que fazer, vou ficar louco. E se Deus quiser e Ele vai querer, no próximo domingo a gente vai fazer um Decadentes aqui, todo mundo feliz pra caralho, todo mundo louco e energia, galera. Energia até sábado. Aquele abraço. Abraço. Falou. É o Decadentes.